sai de dentro do meu coração. Fico desse jeito, tentando te encontrar. Procuro em cada rosto, vem depressa, vem me amar. Ah, você mentiu, fugiu, nem sequer me disse alô, deixando uma chama acesa, nem o tempo e nem a distância apagou. Oh, oh, oh, oh, oh. Nem a distância apagou. Oh, oh, oh, oh, oh. E nem a distância solução. Você não sai de dentro do meu coração. Fico desse jeito, tentando te encontrar. Procuro em cada rosto, vem depressa, vem me amar. Ah, você mentiu, fugiu, sequer me disse alô, deixando uma chama acesa, nem o tempo e nem a distância apagou. Oh, oh, oh, oh, oh. Nem a distância apagou. Oh, oh, oh, oh, oh. E nem a distância apagou. Apagou.